Não vê melhor os pais autorizados no outro ingresso? Confirma o horário de Campos Claros, por gentileza. Aos 411-0041. Seu plano, quando chegar aqui no sistema, eu chamo para cópia. Afirmativo, na 6-4-5 da ECO 5345. No 3859, aciona a identificação, desce para 4100, QNH 110, 15, chegada bom. 4000 na bom, da 3859. Ocean E63, 12, desce para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, reporta estabilizado. Autorizado 2000 pés, ILS X-Ray, Ocean E63. Localizador, voo no 922. No 922, completa final, torre 1 no 895. Bom pouso. 895, obrigado. Manage to the ground. American 98 to the ground. American 980, go ahead. Correct your caution. Copy. Zero cleared Recife via upper whisky 58, flight level 350. Runway 10, after departure left turning, Puka departure and the Caju transition. Call code 5200, Salvador approach control, frequency 120.8. Pouso autorizado, pista 0, bola 928. Flight level 350, runway 10, left turn, Puka, Puka departure, Caju transition, walk 5200, departure 120.8. American 980, read back correct, report red for the setup and push. American 980. Vegas 104, seria Papa Romeo Alpha Echo Fox? Mike, Mike Golf, confirme o IOBT. Gol no 605, aciona a identificação. Estra 050, chegada bom. 050, gente boa. Chegada bom. 605. Ciente, será coordenado a guarda instantinha e o nível solicitado? Ok, ciente, só um instantinho. Salvador Grand American 980, ready for push and start. American 980, coordination of April Ground Staff, report for 2 text. Okay, clear to push start, report ready, taxi 998. O Heimer Alpha chama alinhado e pronto. Índia, November Alpha, decolagem autorizado, Lua 7, vento 020 graus, 1059. Zona 922, sol, zona meia, direito no 21, decimal 9. Solo 922, taxi via Alpha, reportante da Juliette. Alpha, reportante Juliette, 922. Super Alpha decolou o Zulu 7, tem condições de curvar a esquerda e cruzar o campo? Afirmo, ideal via Alpha. Gente, agilizando na medida do possível, faço curva à esquerda e cruzo o campo. Agilizando, Índia November Alpha. Zona 895. Completa na aproximação, 18 a 95, 14, 3, 1, 2. Roda aqui em Salvador. Ok, gente, eu vou pedir então para o senhor entrar em contato com a sala IES, ok? A gente entrou em contato com eles e eles não localizaram lá o plano, eu estou aguardando aqui. A gente tem até uma DLA aqui das que mudava o plano para as 10h30, mas o plano mesmo a gente não recebeu, ok? Por gentileza, entra em contato com a sala IES. Cruzamento, Índia November Alpha. Ponte November Alfa, fim de finalizar o cruzamento, pro de buraquinho e chama o controle 120, decimal 80. Buraquinho 120, decimal 80, já está o retorno de November Alfa. Até. Pitch 5345, copia? Autorizado pouso, pista moderna, Janeiro 6312, baixo travado. Cliente. O Mike Golf na escuta do sol. 2859. American 980. Wait for taxi, American 980. Tax to American 980. Controle Salvador, Papa Romeo, Índia November Alfa, decolado 97, a proa de buraquinho. Índia November Alfa, um no meu pé de corredor forte, mantenha-se em condições visuais, escuta permanente do controle. Corredor forte, mantenha escuta permanente, voo visual. Controle, o papapá mais que deixa o meu. Prossiga. Está em Águas Claras, Olival Setor, se autorizado, ingresso na Avenida Paralela, mantendo 500 pés. Mike Juliet Romeu, está autorizado e mantenha-se entre Duna e o marcador externo. Tenho três tráfegos para aproximação. Cliente Romeu, autorizado, ingresso na Avenida Paralela, mantendo 500 pés. American 980, approved to taxi to holding point runway 10 via April 1, India Alpha. On holding point, contact tower frequency 118.95. Okay, clear to taxi to holding point runway 10. Delta, prossiga. Outro copo, Mike Eco Delta. É 122 de trânsito, escuta. Ela é 312, segue CV Alpha, reportante da Juliette. Ah, reportante da Juliette. Mike 980 Ground. Mike 980. Change score code to 5141. 5151? 5141. 5141, American 982. Salvador, bom dia. 5826 da Oeste. Informação Tempo. 4526, aciona a identificação. 10050. Chegada Mari, redução 250, nós, 104, na aproximação. Boa, 10.50, chegada Mari, redução 250, nós, 104. Então, 3859, atentam um helicóptero nas proximidades do marcador externo, mantendo 500 pés. Não interfere na aproximação. Completa sinal e chama a Torre 1 no 895 Bom Pouso. 1895, bom dia. No 4, autorizado Aracaju, 500 pés da cola da 17, curva direita proa nordeste, acena transponder 0271 e o controle perino 2028. Tem condições de manter 2509 até Duna? Afirmo, 35217. Gente, 35217 mantém a velocidade até Duna, desce para 4000 pés, que negão no 0 no 5. 0-5, descida para 4.000 pés, 250 até Duna, 352. Acionamento táxi de decolagem, chame a torre em 1-8-2-9-5, ajuste no 0-5, pega o 0-4. Somente o PLP pega o 0-4. 05, correto. Capital Ground, American 980. American 980, go ahead. What frequency is tower using? 118.95. 118.95, thank you. Trip 5345 na escrita do solo, favor. American 980, line up and wait, runway 10. Yeah, line up and wait, 10, American 980. Salvador, bom dia, Sané, 6225. Repita o 320 para Brasília, na posição 1. 320 para Brasília, só um minuto, cópia, Xené 6225, prepara a Momo. Preparou a Momo, lista, você escuta o 6225. American 982, clear to take off runway 10, wind 0, 50 degrees, 7 knots. Let's take off runway 10, American 982. Interfere na sua aproximação. Completa final ILS, chama a torre 1 no 895. 895, obrigado. Escuta, tá 300 por nós. Bom dia, taxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, tranquilo. 7, desce para 2.000 pés, que negão no 0 no 5, autorizado em LS, reporta estabilizado. Para 2.000 pés, o 35217, autorizado em LS, reportará 35217. Do 1-4, no pátio 4, livre acionar, reporta para o pronto para início de decolagem. O Pegasus 1-4, táxi autorizado, reporta para ingresso pistão no 7, ciente e decolagem com o Pro-Nordeste. Nine zero airborne at 29, contact Salvador Department 120.8. 120.8, back at 980. Bom dia. 5345 na chuta do solo. American 980, 2000, climbing flight level 350. American 980, radio contact on the call, climbing to flight level 350, Puka Departure. Puka Departure, go to 350 radar contact, American 980. Papa Romeo, Índia November Alpha, confirme altitude. Índia November Alpha, mantendo 2510 em manobras, em aproximadamente 120 milhas. Nível 320, decolagem 190 com curva de esquerda. Perfil de saída Momo, NITS após voo apuído. Intercepta Upper Whisky 190 e após conformado do plano. O transponder é o 5140 e controle APR 120.8. Gente, minha 25 está autorizado, nível 320 para Brasília, do plano 190 com primeira curva de esquerda. Perfil da Momo, NITS após NITS, voo apuído. Tá correto, semi pronto para o pushback e acionamento. Confirme somente o portão. Gente, tá no portão 1 da Lumpia do objetivo. Gente. Pegasus 1-4, quando pronto, sem livre ingresso e decolagem, comprou Nordeste. Vento 050 graus, meia dúzia nós. Está pronto para livre ingresso e decolagem, comprou Nordeste. Curva esquerda para o 015, limite ao localizador. Sobre a duração, esquerda 015, limite ao localizador. Foi 2000. RJ5826, continua descida para 3.000 pés, ajuste na 0 no 5. Para 3.000 com 0 no 5. Afirmo, confirmando, prossegue da presente com o Pro Nordeste. O Pegasus 1-4 aguardando transferência de comunicações. Nordeste 025, foi 2. Aqui é com o Delta ali, mantém inicialmente pista de cabeceira no 7. Via Fox, solo no 21, decimal 9. Viva da Fox, solo 219, gol 605. Pegasus 1-4, prossegue litoral norte, chama o controle 120, decimal 8, bom voo. 120, decimal 8, grato, um bom dia. Localizador, 7526. Trip 5217, estabilizado. Afirmo, estabilizado no localizador, trip 5217. Gente, complete canal, chame torre 11895, bom pouso. 7-18-9-5-5-5-2-7. Obrigado. RJ-582-6, continue descida para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5, autorizado ABLS, XO e pistão no 0, reporte estabilizado. Para 2.000, contrato estabilizado em ABLS, XO e 5-2-6. E Salvador, bom dia, o Trip 5217. Trip 5217, bom dia, continua a aproximação, aguardando o eixo livre. O helicóptero para informação, a partir da cabeceira no 7, iniciando decolagem, sem interferir. Paciente, trip 52 no 7. Solo. Papapá, Mike, Mike, Golf, por gentileza, informe estimado para pouso e estimado de... talvez de conge. Estimado de? Sobre a posição conge, estimado de pouso e estimado sobre através da posição conge. Mike Eco Delta, decolar 234, controle transfere 120.8, bom voo. 128, Delta. Okay, stand by to clear, see. Oh, November 552, Whiskey Foxtrot. And say other American 980. Salvador, é o Pegasus 14. Pegasus 14, prossiga. Posição conte em mais 30 minutos, 11 e 10 Zulu, estimado de pouso aos 11h40. Gente, grata. Controle Salvador, Papa Tango Serra até Papá. Papa Tango Serra até Papá, prossiga. Passando ponte, posicionado 5061 na sua escuta. Papapá, Serra do Papá, para receptar a chegada Bonf, vou indo para hoje Bonf, quando no ideal desça para nível 050. Papá, na proa de Bonf, quando o ponto ideal desça para 050. Gente, complete final, chame torre 11895. A torre 1895. Torre Salvador, 5826 da Webjet, bom dia. Duas do externo, baixar travado. 5826 da Web, bom dia. Continua a aproximação, informarei pista livre, o ajuste no 0 no 5. Trip 5217 no solo 37, libera via Delta, solo 121.9. Trip. Solo, bom dia, o Trip 5217. 5217, taxi via Alfa, aquilo para o pátio 3.